disso meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou. E aí, meu sargento? Não vingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. E aí, Bordão? Cê quer ver eu trair meu bem? Menani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Menani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Menani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Menani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cem. Dona do... Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Eu já tenho CD aqui do Wellington Franjinha, na mão do Lúcio Campos. Bora, Lúcio, bora trabalhar, meu irmão. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Isso aqui é ele, toda a galera. Um abraço. Me dá amiga rica aí. O novo visual da rica. Luxuosa irá. Alô, Dodge. Hoje não clareou nada aí, né, Luxuosa? Já clareou. Desde esse momento em diante, não consegui. E aí, Thiaguinho, da Sacramento? Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte, por favor. Você me deu a vida. E o casal? Nossa, Letícia e o Zinho. Se você não vê amor, quanto eu te amo. Meu coração está vazio, por você eu chamo. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Graças a Deus, ninguém me deu tempo para explicar. Pude ver o brilho daquele olhar, que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua. Empresário Baby e a primeira dama Leila, toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. E amigo Renato do Tecacado, Renato. Disse adeus. Nem me deu tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar, e você iria me deixar de vez. Disse adeus. Esse abraço aí, Mudane, correndo no meio. E o Valdinei da produção, vim implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. E aí, Silva? Chamas um outro homem, toma seu lugar. Por que você não deixa eu te explicar? Que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. da noite chegou. You just know that I love you every time. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my. Me agarradinho, né? And I know. Cícero do Cícero Lanche, isso aqui também com a gente. Um abraço pra você, aí Júlio da Rede e a Japa. E as Vegas Tobes no comando dela. E a amiga Leca. E os máximos da saudade. Alô! Sei que as rosas vão florir, enfatizar e colorir nossos sonhos de ilusão. E a família, presta! Só presta, porre! Um abraço a Paula, Kelly e Rafaela. Dona da noite chegou. Tudo mudou. E yeah. Eu não posso mais concordar com seus caminhos. E amigo Cebolinha, um abraço pra você, ouviu, Cebolinha? Me amarrar a um compromisso que não. Olha a Amélia da 6. Eu gostei da frase do Virgínia. Já fazendo 360. Vou gravar essa vinheta. Henrique Luxoso junto a você. E aí, Faida? Se já não dá mais, não vamos brigar. Opa, opa, opa. Vinte, minha filha. Eu sou maluca. Eu não tinha direito mesmo, né? Só quero ter você pra mim. E amigo Aluíto, ele, japonesinha. Isso aqui é ao lado. Ao lado do luxuoso de El. E o curral tá funcionando perfeitamente. Não mereço. Tom Máximo. Somente agora me entendi. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. E amiga Ana. Agradece amor assim. Lá do Pinto de Lanço. Isso aqui. Um abraço do Tom. Hoje deixei tudo pra trás. Ela e o Aluí. Não merece isso, meu amor. O nome da emoção. Não merece isso, meu amor. Te quero nunca mais. DJ Tom Máximo. Só as melhores pra você. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. DJ Tom. Palavras não vão poder te. Meu amigo boneco do Marizia, a professora Águida. Gostoso te amar. Um abraço do Tom. Viver sem teu. O negão do crandiário tá na área. Ele não, e o seu grande amor. Não sei, não dá. Alô, Paulinho, meninão! Segue comigo. Um abraço pra você, Paulinho. Rodrigo, Sidney, Denilson, Clancinha, a galera da Sete Ribeiro. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sente teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá, não sei. Um abraço aí, Cleidson, o papai do ano e a primeira dama Kelly, o Naldo, Patrícia, Carlinhos e a Celeste. Olha a barba! Pelo nosso e aí, papagaio? Tudo sob controle? Nada é mais bonito do que amar você. DJ Tom detonando todas. Dona. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. Aí, Igor! O sol, o vento. Olha o chuchu, rapaz, tá de volta. Abençoa. Mas de repente, Girivaldo, rei das frutas, o Jurunas, perito do comércio, e o empresário Aranha, da galera Time do Sal. Sozinha aqui. Chuva e sem sol, só me restou meu pranto que não para de cair. Mas se você ainda quiser, eu estou gamada. As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Se você vem, ah, eu vou ficar. Se você vem, ah, eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. Aqui também com a gente, um abraço pra você, Bacurau. Mas não quero me afogar, me afogar. Vira, vira, vira, vira de jeito. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar carinho. E o quê? Amor e muito mais. Deixa eu abraçar aí também o Jorginho. Prefiro estar contigo. Meu amigo Jorginho, ao lado aí da sua digníssima. Ele e toda a galera ao lado ali da Kombi da Saudade. Do meu amigo Silvio e do meu filhão Silvinho. E por sinal, só elogio. O DJ Silvinho, como sempre, arrebentando na sequência. Parabéns, meu filhão! Você é o cara. Ao seu amor. Tu sabes que eu preciso. Super choque! Meu amigo Jackson do Barreiro, a Branca e a galera aí do bar, diretoria. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, eu sei amar. A gente falou, toca. Eu duvido tu puxar uma daquele tempo. Já faz um bom tempo que você não olha mais. Não vai puxar pistola. As coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar. E amigo Charre da Pedreira, que sempre eu isso aqui vou errar. Um abraço pra você, a primeira dama. Não consigo entender o quê? Esse mau humor. E aí, Titi? Se tudo que eu faço é pra homem o tsunami, a briga saber, e o gordo e a esposa Tamires. Atenção, Luciano, não chega com o Fabrício. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. DJ Tom, detonando todas. Deixa comigo que eu detono só as melhores. Nunca vi tanta lábia. A dona da noite. Essa mulher é uma coisa séria. E aí, casota? Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. O Charlie dos Fenasca ao lado. Hoje uma forra. Tem veneno. Porque ontem ele trabalhou. Um sorriso. Ah, é? Eu até. Que dá o estado dele aí? Fiquei confuso. A gente tá bloqueado. Uma história que contaste e foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso. A roça é festa já ao lado. O caminho da. Nosso diretor careca. Está aqui também comigo. Um abraço, alô, Flavinho! Que tu me deixaste assim. E o nosso lindo, lindo, lindo, lindo. Dizer adeus. E tanto que já me. Aí, Arlindo! O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Alô! Porque eu vou para sempre. O show que marca. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E a galera do Tucano, futebol pelada. E o calor do teu corpo. Um abraço pra vocês. De desejo que a gente passou. E a gente. E a nega de luxo está no berço. Você está dividida, eu posso entender. Mas é que esse outro não ama você. E aí, meu compadre? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Já, já eu esquento. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Nosso amigo luxuoso Arlindo Cruz agora. Luxuoso. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir. Meu amigo Vinícius, saudade! Está aqui também comigo! Um abraço! Você está dividida, eu posso entender. Ego Silva voltou com a morena! Mas sei que esse outro não é. Voltou na amizade! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Alô, Jorginho! E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Uma sequência dessa época. Tem muita gente que viveu essa época e viveu um grande amor na sua vida. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. E aí, Hulk? Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. E amigo Manuel, da LED Show, agora você, o filho do Irineu. Ele não quer ficar sozinho. Paulinho Meninão! Sei que você fosse massim. Hoje ele quer todos os alôs e todos os abraços, porque 2020 é dele! Alô! Não vai embora, não me entregue a solidão. Goodbye jamais, meu bem. Tá na hora, né? Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Vai jamais. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse mais assim. Nessa história só quem sofre. Carroça da Saudade. E seu novo visual chegou. Chegou. Sozinho não aguento. Porque você também tá bem preciso. Deixa eu abraçar aí a galera da frutaria do Nildo da Pedreira. E segue também com a gente. Um abraço pra vocês. E aí, Rodê? E a equipe, olha a barba. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele. E o César Show já fazer aquele corpo a corpo. Nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Na batida. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. DJ Beto tocava a canção do. Essa é a festa. Essa é a vibe. Luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. A dona da noite chegou. E aí, maestro? Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Cada quando eu te vejo, fico louco pra te amar. DJ Tom. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado, pra viver esse intenso amor. Curtindo e dançando ao melhor som, Dindin e Toninho a comandar. Vai subir! O alta sonoro vai subir. Esse é o trem de terra, combina andar. Trolho do Barreiro, o Alan da GDS. O estado do Pará, com o DJ Dinho e o DJ Toninho. E o alta sonoro do oferece aí todas as marcantes. A Pritinha, a Gleice. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar porquê. Garotas choram mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois... Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. Tom Máximo, Tom Máximo, comandando a festa. É indiscutivelmente Splash Panda. DJ Tom. Pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Como é que tá por aí, Ponteira? Quando vi os empolgados da nave do som, estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. Pra se falar de amor, tem que marchar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tem que marchar, né? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a... E você? Você feriu meus sentimentos. Andarei. Mentiu, me usou e não quer mais. Oi. Você feriu meu sentimento. Aí, Seco, hoje a gente vai fazer uma turnê. Vamos lá no Crocodilo, vamos lá no Caribe. Vamos lá. E de lá a gente vai pra beirada, lá perto de casa. Chuva, Fábio GDP. É sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, lê aí. Tem que se amar. Ué, manda chuva. E o amor. Aí tá mala da chuva. Posso falar. Tudo que eu quero é me rever. E aí, Tessa? Velho Robert! Me vejo mais. Que lindo manto, hein? A outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. Outro amor. Essa é a vibe luxuosa, Carroça da Saudade, a dona da noite. A dona da noite! Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Quem é que gosta aqui, ó? Você não deu valor do amor que ofereci a você. O meu coração Oh! Você brincou com os meus sentimentos. Canta bem alto. Canta bem alto. Canta pra aquela pessoa que não te deu valor. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Meu amor, não vou mais chorar. E aí? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. E aí? Aí você vai. E aí, Quaresma? Emoção se aproxima. Dia 11 de janeiro na Via Show. A festa mais esperada do ano. Aniversário do dono da noite. DJ Tony Máximo. A voz que conquistou o Brasil. E para completar o show, o dono da noite convida Alanzinho. Banda Os Brothers. Banda Pérola Negra. Uma homenagem inesquecível ao Rei Reginaldo Rossi. E mais, DJ Joãozinho, o DJ número 1 das marcantes. Aniversário do dono da noite, DJ Tom Máximo. Aguarde cada segundo, vai ser inesquecível. Inesquecível, vai ser inesquecível, vai ser inesquecível. E você é o meu convidado especial. Vamos fazer o caqueado aí no salão. Só quem é bom de perna. Quem é bom de caqueado agora? Agora! DJ Tom! Bora ver, amarelo! O amarelo tá meio enferrujado, né? Churrasco do Siqueira da Vila da Barca. Feliz 2020, meu amigo Maluco Lanche. Beijo pra você e a maluca, tudo de bom. Dia 11, você, meu convidado VIP, com toda essa galera que está aqui. E a NET já disse que vai fazer 500 coxinhas. 500 coxinhas pro meu aniversário. Oh. E aí, Dieguinho, bora ver? E? Bora ver. Carlos Fernando da Segura. Bora ver. E amigo Renato, já saindo fora. Um abraço, viu, Renato? Leila, Amélia, a dona do Mirage. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Bora recordar? Mas eu quero começar assim, com essa daqui, ó. Você de uns dias pra cá vem mudando. Diz logo agora, Já tá no horário de ir? Não, não, pegue minha mão, que me diga não, que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não me dei o bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. E aí, Pablo? Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz, enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas meu amigo Cícero, o Cícero Lanço está aqui comigo. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Átila Promoções. Se não me tenho bastante, meu bem, me perdoa. Tá na área, né? Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz, enfim, eu sou meu. A pólvora. Podem até te dar algum. E aí, Luizinho? Mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Meu amigo Perito, já por ali, só na mão e com seu grande amor. Um abraço pra você. Mas sei. Cadê o neguinho, né, Perito? Salina, pois sempre que um outro te tocar, na hora você ele chega aqui, ele quer cortesia, mas não vai, ele quer tudo, né? Mesmo assim, ah, ladrão, eu vou ficar guardado no seu coração. No... Luxuosa irá, é o nome da emoção. Vai chamar meu nome. E aí, clareou? Eu vou ficar num verso triste. Calma, lindo. Em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Tom Máximo. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, correr de ciúmes e já quer vir. E aí, meu amor? Meu amor, você ainda está louco. Faz um drama e briga por tão pouco. De Fabrício para a Loura, com muito amor e carinho. Mas sempre meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar. O neném da Hadley tá na área. Ciúme é culpa da paixão. Meu amor, tu seco, William, tá tudo na minha mão agora. Mas o amor pega eu, chefe, mano. Essa cama vira chama. Tá na área. Olha aí, meu compadre Andy Correia. O nome da emoção e quem vem atrás? O César. Ai. E toda a galera aqui do Andy Correia. É verdade. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota Jussi morre de ciúmes e já quer brigar, aí manda, deixa o silêncio. Você me deixa louco, mas um também briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas se volta pra mim. Uou. Meu amor, vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Jaíba Jarima, feito uma estrela no teu coração. Alô, Jaque! E queimar o sol do teu verão. Cadê o maestro, hein? Eu quero que você. Aí, maestro, a sua família chega na carroça, você tem que recepcionar os nossos amigos, sua família ali, ó. O mano, Jaque, o sobrinho, o Via Rayana. Me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá, me dá, me dá. Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero. O amigo Alan, GDS. O teu corpo, o mala das curvas da GDP. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer, não deixa nada te prender. Fala das loucuras que você sonhou. Um abraço aí, o Adriano Neguinho, do Borel e o Renato da Marambaia. Todo mundo aqui, ó. Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer, não deixa nada te prender. Careca Céu, me fala das loucuras que você sonhou. Tomás, que diz que igual a mim. Caçota, ninguém te amou. Só pra recordar. DJ Tom detonando. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai, eu fico pensando. Ralph, manda pra Brenda. Ele te ama. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Olha o curral do Diel. Muitas novidades. As novas camisas da Carroça Bonés. leques pra mulherada e etc. Tá bom? Tudo isso você encontra no curral do Diel. Bem ali. Lá fora é tão... A mulher dele trabalha e ele tá aqui. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando. Fala, Cebolinha, qual é a parada? Os longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Vovó do Pepe e a Helena, aí do Tucanos, aí a Cris também. Um abraço, Tucano, futebol e pelada. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa e aperte me abraça e não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos. Equipe Ultrashop, Leozinho, Bárbara, Lu e a Kermi. Naquele abraço que eu não pude dar. DJ! A dona da noite chegou no pedaço.